Dentre as coisas que poderiam levar um pensador à loucura, está o reconhecimento de que o ilógico é necessário ao ser humano e de que do ilógico brotam tantas maravilhas. O absurdo está nas paixões, na fala, na arte, na religião e, sobretudo, em tudo o que confere valor à vida. Só os muito ingênuos acreditam poder transformar a natureza humana em pura lógica. E a caminho desse objetivo, quantas coisas são perdidas. Eu nunca me detenho nas rimas que tenho. Contém gotas de veneno, nunca é baixo desempenho. Sobre o céu cinzento de acontecimento, de maior valor no tempo útil no momento. Sobre a paz e o tormento, faço meu experimento, onde realmente tento entender o ser humano. Será que realmente quer ser humano, ou será todo terrível engano? Danos. Humano, demasiadamente humano. Eu tento entender o ser humano. Será que realmente quer ser humano? Humano, demasiadamente humano. Eu tento entender o ser humano. Será que realmente quer ser humano? Onde viemos, para onde vamos, quais serão os planos? Com o rumo que tomamos, nunca dividimos nada. Na verdade só tiramos, mesmo assim acreditamos que um dia ainda vamos conseguir a paz com guerra. Por eras e eras nessa terra, onde o próprio homem enterra sentimentos. Dá maior valor para a matéria, qual é o real valor desses valores? Dos justos aos impostores, dos mais pobres aos nobres senhores. Dos campos servidos até aos repletos de flores, dores. Humano, demasiadamente humano. Eu tento entender o ser humano. Será que realmente quer ser humano? Quer ser humano. Humano, demasiadamente humano. Eu tento entender o ser humano. Será que realmente quer ser humano? Quer ser humano. Onde pacifistas viram agressores, onde já caiu e ainda cairão ditadores. Quem são os heróis? Quem são os agressores? Atitudes fora do controle, muitos falam, mas nem todos ouvem. Ser humano insano, ser humano irracional. Planeja o seu fim e o constrói com capital. Fruto da exploração global. Qual será a perda? Qual será o ganho? Qual será a real evolução do ser humano? Insano, insano, insano, insano. Humano, demasiadamente humano. Eu tento entender o ser humano. Será que realmente quer ser humano? Quer ser humano. Humano, demasiadamente humano. Eu tento entender o ser humano. Será que realmente quer ser humano? Quero ser humano. Tudo evolui. Não há realidades eternas, tal como não há verdades absolutas.